Já dei bom dia antes, mas alguns chegaram depois. Então, bom dia renovada. Feliz sábado para cada irmão, para cada irmã. E que ao estudarmos a palavra de Deus hoje aqui, nós possamos ouvir a Deus e não a um homem. Quero fazer uma pergunta para vocês. Que sapato vocês puseram primeiro hoje? Esquerdo ou direito? Como é que foi, Carobé, você? Direito? Tem certeza? Você lembrou assim, opa, deixa pôr o pé direito hoje. Não? Formou um? Automático. Formou um hábito, não é isso? O destro normalmente põe o direito, o canhoto põe o esquerdo. Mas a gente forma um hábito. Isto é, a gente não precisa raciocinar, analisar isso sob o ponto de vista intelectual. Bom, deixa, né? Há hábitos, os hábitos são formados na nossa vida. Eu, nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre... O tema seria, pensando como Jesus pensava. Será que... Quais eram os pensamentos automáticos de Jesus? Né? Porque os nossos hábitos refletem aquilo que nós aprendemos... ou aquilo que nós rotineiramente fazemos. E eu quero fazer mais uma ilustração. Imagine um bebê, primeiro filho de um casal. Ele nasce. E é uma festa, né? É o titio, a titia, a vovó, o vovô, todo mundo curtindo aquele nenê. Durante muitos dias... ele recebe uma atenção muito, muito especial. E aí, digamos, depois de um mês, já as coisas entraram no lar, lá numa certa rotina, e a mamãe dá o banho no nenê cedo, põe talquinho, troca a fralda, coloca no berço e diz assim, ó, as crianças aprendem a falar porque as mães falam mesmo antes delas... saberem qualquer coisa, né? Olha, a mamãe agora vai cuidar de algumas coisas aqui na casa, você vai nanar. Mas a criança recebeu, foi muito paparicada durante um mês. E digamos que isso fosse um domingo, então piorou, porque ela teve um sabatite, né? Sabatite é quando muita gente, inclusive na igreja, pega o neném no colo, né? E o domingo é um dia terrível. Agora, digamos que ela lá foi colocada no berço, começou daqui a pouco a chorar, e neste instante entra a vovó, a mãe do pai daquela criança. Preconceito com sogra. E ela ouve o neném chorando. E ela corre para o berço e diz, coitadinho, a tua mãe não está sabendo cuidar direito de você e tal, né? E ele pega aquele neném no colo, e aí, pela primeira vez, é reforçada uma ideia. Quem não chora, não mama ou não ganha colo também. Né? E aí, aquela criança descobre que se chorar, ela é atendida. Ela chora quando a fralda está molhada, ela chora quando tem fome, ela chora quando tem dor, ela chora quando quer um colinho. Essa criança cresceu, tem 3 anos, e vem um segundo bebê. E de novo é uma festa. Titia, titio, vovô, vovó, amigos da igreja, todo mundo paparicando um novo bebê. E o de 3 anos pensa assim, perdi o trono. Que coisa! Ninguém mais me dá colo como dava antes, agora é esse que recebe tudo. E ele começa a chorar. Mas, na realidade, o pessoal resolve prestar mais atenção ao novo bebê. E ele chora mais. E ainda continua prestando atenção. E, de repente, ele dá um pontapé numa porta, ele bate a cabeça na parede. Ripa, agora todo mundo atende. Porque logo se reforça na mente dele... quem não chora não recebe atenção. É assim ou não é? Será que Jesus era assim? Vamos ver algumas coisas, alguns textos bíblicos que mostram se Jesus tinha a si como centro ou ele era voltado para fora. São Lucas, capítulo 3. Jesus está com 12 anos. Nós não temos nenhum texto bíblico que fale de Jesus antes dos 12. A não ser quando ele foi levado ao templo para ser apresentado, mas não é falado de como Jesus agia. Mas em São Lucas 2:48 diz assim: e logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E eles respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Quem está no centro dos pensamentos, das intenções de Jesus aqui? É o pai. É como se ele dissesse assim: olha, sabe, eu vim a esse mundo para cumprir uma missão. Vocês não sabiam que eu tenho essa missão? 12 anos. Ele já sabia qual era a missão. Você vai ver nos versos antes que todos ouviam a Jesus e se maravilhavam pelo conhecimento da palavra de Deus e a forma como ele explicava a palavra de Deus. Primeira indicação bíblica da forma de Jesus pensar é a que nos diz que Jesus se concentrava no Pai e não nele. Vamos a um outro texto. Vamos continuar e virar a página de nossa Bíblia. Capítulo 4, versos 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. E segundo seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. Eu quero aqui colocar um verbo oculto. Então, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar a unção, porque ele me ungiu para dar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para dar a proclamação da liberdade aos cativos. Ele enviou-me para dar a restauração da vida aos cegos. Ele enviou-me para dar liberdade aos oprimidos. Lá no fundo desse texto está o verbo dar. O Pai me ungiu, não para atender a mim mesmo, mas o Pai me ungiu para proclamar libertação, para devolver a vista aos cegos. O Pai me ungiu para cuidar dos outros. Indicação da forma de pensar de Jesus. Eu tenho uma missão. E foi para isso que eu fui ungido. E para isso eu vim. Eu quero ler com vocês mais alguns textos. Vamos, por exemplo, a Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos 1 em diante. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Presta atenção numas palavras que estão aí na minha Bíblia grafadas. Olha, o cego, o leproso não chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu puderes, podes limpar-me. Mas o que ele disse? Se tu quiser. O leproso não estava duvidando do querer de Jesus, do poder de Jesus. Ele estava duvidando do querer de Jesus. Por que ele duvidava do querer de Jesus? Ele era um leproso. Se tocava num leproso naqueles dias? Não. Um leproso era uma pessoa rejeitada pela sociedade. O leproso ali estava no seu desespero, se ajoelhando diante de Jesus, dizendo assim: olha, eu já tenho ouvido falar tanto de ti. Eu sei que tu tens misericórdia, compaixão das pessoas. Eu sei que tu sofres pelo sofrimento das pessoas, mas sabe, Senhor, eu sou indigno demais para tu quereres alguma coisa comigo, me ajudares. Tu não queres, acho que não vais querer. Ninguém quer. E Jesus fez um discurso maravilhoso. Olha, eu vim do céu para te libertar. Eu vim do céu para curar. Olha lá, eu falei, está lá no meu primeiro sermão, lá em Nazaré, eu já disse que eu vim para curar os doentes. Sabe, ele não fez isso. Porque o discurso nesta hora não adiantava muito. Ele, antes de falar, ele tocou. Tocou. Eu quero. Tem por que duvidar? Não. Porque ele fez o que ninguém fazia. Ele tocou. E depois disse, eu quero, seja limpo. Qual era a forma de pensar de Jesus? Atender os necessitados. Se você for a Marcos, capítulo 6, verso 34, tem uma informação a respeito da forma de Jesus pensar. Veja, o verso 30 nos diz que os apóstolos tinham ido fazer uma viagem evangelística. Jesus, a partir no mesmo capítulo, do 7 em diante, diz que ele envia os discípulos de 12 em 12, os apóstolos de 12 em 12, e dando liberdade para curar, libertar os oprimidos, os imundos, os espíritos imundos, pregar o evangelho. Eles fizeram todo o trabalho, e agora, diz o verso 30, que eles voltavam e chegaram à presença de Jesus, fizeram um relatório de tudo que eles tinham feito e ensinado. E então Jesus olhou para os discípulos, verso 31, e disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem de comer, nem para cuidar de si mesmos, pois eram numerosos que iam e vinham. Então eles foram a sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Verso 34. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus estava cansado? Estava. Jesus precisava descansar? Precisava. E Jesus disse para os discípulos, vocês também precisam descansar, vamos repousar um pouquinho. E lá foi ele de barco, se afastando da multidão. E o povo viu, cortou caminho, e quando Jesus chegou, igual um cachorrinho, dá uma comidinha. Jesus viu a necessidade deles e teve compaixão. Essa é uma afirmação que se repete muitas vezes nos evangelhos. Teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele tinha como prioridade cumprir a sua missão. Já falamos isso na Escola Sabatina. E agora ele, na sua compaixão pelas pessoas, apesar do cansaço, ele começou a se doar outra vez a elas. Forma de pensar de Jesus. Não sou eu em primeiro lugar, nem mesmo o meu descanso, mas em primeiro lugar, vem as necessidades das pessoas. Se você for a São João, capítulo 5, verso 30, vai encontrar uma informação, uma afirmação que se repete muitas vezes. São João, capítulo 5, verso 30. Disse Jesus, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro o quê? A minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Forma de pensar de Jesus, não é a minha vontade, não é como quando nós nascemos pensando, quem não chora não mama, em primeiro lugar eu, mas Jesus diz assim, olha, eu procuro fazer a vontade do Pai. Quer mais um pouco? Capítulo 6, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo que além dele, quem mais tinha vontade de que nós fôssemos salvos? O próprio Pai, a vontade daquele que me enviou. Veja o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Forma de pensar de Jesus. Capítulo 7, verso 17. São João de novo. 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Capítulo 9, verso 31. 9:31, a história do cego. E o cego diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Como devemos ser? Temer a Deus e fazer a sua vontade. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a vontade dele? Onde eu estou, eles estejam. Está falando já no céu, né? Você pode encontrar 1 Timóteo 2,4. O que nós podemos fazer? 1 Timóteo 2,4. Perdão. 2:4. Diz aqui: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus para nós? Que todos sejamos salvos. Agora, vamos a São Mateus 26:42, finalzinho da história de Jesus. Mateus 26:42. Ele está ali na cruz, perto da sua morte, sofrendo a dor. E o que que ele diz? Mateus 26:42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Agora vamos pensar um pouco. Você quer que Jesus volte logo? Quer ou não quer? Só uns poucos. Você quer que Jesus volte logo? Sim. Mas se você quer que Jesus volte logo, para deixar de pagar imposto, para não ter mais a porrinhação de ter que fazer comida todo dia, lavar roupa, sofrer dor da doença, você está pensando só em você. Sabe o que Pedro diz? Que Jesus retarda a sua vinda, não querendo que alguns se percam. O verdadeiro Filho de Deus, ele quer que Jesus volte logo. Mas ele está dizendo: Pai, um pouquinho só. Porque lá na região de Maria Antonieta, há um pai intercedendo por um filho. Pai, um pouquinho só. Um pouquinho só. Há uma esposa intercedendo pelo seu esposo, ou vice-versa. E Jesus diz assim: Pai, um pouquinho só, porque lá Maria Antonieta ainda tem alguém no vale da sombra da morte, quase te entregando. Pai, segura um pouquinho. Se você quer que Jesus volte logo, há um conflito no seu coração. Você quer sim que ele volte. Mas por outro lado, você diz assim, espera um pouquinho. É diferente? É assim que Jesus pensava. Eu quero colocar na tela alguns pensamentos para você refletir. São pensamentos de Ellen White. Pode pôr? Ok. Olha só. Eu vou ter que ler aqui, que eu tá um pouco miúdo a letra. Hã? Nossa felicidade será proporcional ao nosso trabalho, o quê? Altruísta, movido pelo amor divino, pois no plano da salvação de Deus, indicou a lei da ação e da reação. Veja, próximo. Olha que pensamento maravilhoso este. Todo raio de luz espargido sobre os outros, refletir-se-á em nosso próprio coração. Lição de Escócia Sabatina. Não é? Toda palavra bondosa e compassiva que se dirige a um aflito, toda ação praticada para aliviar o oprimido, toda dádiva que se destina a suprir as necessidades dos nossos semelhantes, dada ou feita, tendo em vista a glória de Deus, resultará em quê? Em bênçãos para o doador. Continua. Aqueles que assim trabalham estão obedecendo a uma lei do céu e onde receber a aprovação de Deus. O prazer... Eu quero que vocês leiam comigo isso aqui, tá? Vamos lá. O prazer de fazer bem aos outros comunica aos sentimentos um ardor que... Que coisa, hein? Todo mundo quer ter saúde? Está aqui a receita. O prazer de fazer o bem comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos. Tem gente doente com a cura ao lado. Né? Com a cura ao lado. Próximo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Desassossego, descontentamento, mal-estar, revela o quê? A ausência do Salvador. Quer ser feliz? Essa é a receita. Próximo. Se Jesus for introduzido na vida, esta vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre. Esquecer-vos-eis de cuidar e servir ao próprio eu. E vivereis cada vez mais perto do querido Salvador. Vosso caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo, e todos quantos vos rodeiam reconhecerão ou conhecerão que estiveste com Jesus e dele aprendestes. Então veja que coisa importante, servir ao próximo faz com que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter de Cristo. Foi isso que ele fez. Próximo. Cada um possui em si mesmo a fonte da própria felicidade ou a fonte do infortúnio. Está dentro de mim, não é? Pode ir adiante, eu vou, não é? Pode ir. Olha só, a Bíblia apresenta à nossa vista as insondáveis riquezas e imortais tesouros do céu. O mais forte impulso do homem impela-o a buscar a sua própria felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E a Bíblia reconhece esse desejo e nos mostra que todo o céu se unirá ao homem em seus empenhos de alcançar a verdadeira felicidade. Pode ir adiante. Ele revela a condição sob a qual a paz de Cristo é concedida. Descreve o lar de eterna felicidade e esplendor, onde jamais conhecerão lágrimas e necessidade. Amém? Mais um pensamento. Se alguém que devia ser continuamente agradecido é o seguidor de Cristo. Se alguém que frua a felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão. Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Eu quero ir para outro PowerPoint, que eu quero mostrar para vocês a diferença entre pessoas egoístas e pessoas altruístas. Igreja egoísta e igreja altruísta. Vamos lá. Olha, é dito a seguir, o seguinte sobre Jesus: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assim foi Jesus. Vamos adiante. Então, eu acho que eu vou descer para... Não, eu consigo enxergar lá na tela agora, né? Vamos ver a diferença entre uma igreja egoísta e uma igreja altruísta. O vermelho é egoísta. O azul é altruísta. A igreja egoísta anseia pela volta de Jesus, mas a altruísta abrevia a volta de Jesus. Uma coisa é só desejo, outra coisa é ação. A igreja egoísta vibra com a salvação. Não que esteja errado, né, ansiar pela volta de Jesus, mas há mais o que fazer. É vibrar com a missão. A igreja egoísta quer a Cristo como Salvador. A altruísta quer a Cristo como Senhor. Grande diferença. Pode ir adiante. A egoísta deseja as delícias do céu. A altruísta deseja viver os princípios do céu. A egoísta é pacífica e fechada em si. A altruísta é ativa e aberta aos pecadores. A egoísta se alegra socialmente. A altruísta se alegra evangelisticamente. Pode ir? A egoísta gosta dos cultos. A altruísta tem consciência da adoração. A egoísta apenas horizontaliza suas preces. A altruísta verticaliza suas preces. Então você vai no culto de oração. Olha, irmãos, orem pelo meu... Nada errado, isso que eu vou dizer. Orem pelo meu filho, pela minha esposa, porque eu estou doente, não sei o que mais. É horizontal. O vertical diz assim: irmãos, por favor, orem por uma família com a qual eu estou estudando a Bíblia. É diferente. Não há errado aquela primeira parte, mas é sozinha, é pouco. Vamos adiante. Vamos ver o cristão egoísta e o altruísta. O cristão egoísta, ele vibra com a vida eterna. O altruísta deseja partilhar a vida eterna. O egoísta diz assim: por que, Senhor, que aconteceu isso comigo? O altruísta diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Confio em Deus apesar de qualquer coisa. O egoísta diz: olha, eu não posso ir à escola na sexta-feira à noite, na escola na sexta-feira à noite, porque a minha religião não permite. Aí alguém te oferece uma bebida, a minha religião não permite. Já o altruísta diz assim: isso desagrada ao meu Deus. O egoísta, ele pede por bênçãos temporais. O altruísta pede virtudes cristãs. Irmãos, por favor, orem. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. Orem por mim. É diferente. O egoísta defende a verdade. O altruísta vive a verdade. O egoísta pede por cura física e emocional. O altruísta pede por cura espiritual. O egoísta ora assim: Senhor, salva-me um dia para o teu reino. O altruísta ora dizendo: obrigado por pertencer ao teu reino. A mãe de Tiago, por exemplo, pediu para os filhos o direito, não precisa muita coisa, uma direita e outra esquerda no reino. Mas um deles deu a vida em sacrifício e o outro sofreu por Jesus na ilha de Patmos. A mãe pediu, fez um pedido egoísta. E o que Deus ofereceu? Ah, você vai dar a vida por mim. Moisés quis libertar o povo no poder da sua força, na base do braço. Mas mais adiante Moisés diz assim: vejam a libertação do Senhor. Não mais eu, mas Cristo. Paulo, ele a princípio usava sabedoria para pregar a Cristo. Depois ele aprendeu: eu só quero saber de Cristo e este crucificado. Lá em Atenas ele discutiu, né? Filosofia com filosofia. Depois ele disse: é ele e ele crucificado que faz a diferença na minha vida. Há diferença? Há muita diferença. Deus está esperando de cada um de nós que pensemos assim como Jesus. Que sigamos o conselho do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Você conhece bem esse texto. É um texto, não, é uma oração não muito boa de ser seguida, humanamente falando, egoisticamente falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a receita? Sacrifico eu. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a este conselho dele, não vos conformeis com este mundo. Você que é dona de casa faz um bolo, você tem uma forma, onde você põe a massa. E o pão vai sair dentro do contexto da forma, né, onde você colocou a massa. Paulo está dizendo assim, não se ajuste à forma do mundo. Se você se ajustar à forma do mundo, você vai pensar só com o bico, só em você. Eu. Mas se ajuste à forma de Deus, que é o sacrifício do nosso corpo. E aí você vai experimentar qual é a perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Há um pensamento, um outro pensamento de Ellen White, que eu gosto muito. Está no Testemunhos, volume 4, página 138. Ou Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 644. De um ponto de vista humano, o dinheiro é poder. Mas do ponto de vista cristão, o amor é que é poder. Do ponto de vista humano, o dinheiro é poder. Por isso há tanta corrupção no mundo. Mas do ponto de vista cristão, o amor é poder. Deu para entender? Do ponto de vista cristão, o que é, irmãos? Vamos lá, vamos comigo. Eu vou dizer toda, depois você vai dizer a parte que eu não disser. Tá? Do ponto de vista cristão, o amor é que é poder, ok? Então eu vou dizer, do ponto de vista cristão, vamos lá, do ponto de vista cristão, dá para pensar nisso? Quer ser bem poderoso? Ame muito. Porque haverá muitas pessoas precisando do seu amor e que serão enriquecidas em Cristo. Ela continua dizendo, força intelectual e espiritual acham-se envolvidas neste princípio. O amor puro é de especial eficácia no fazer o bem e não pode fazer nada senão o bem. Vou repetir, o amor puro é de eficácia especial no fazer o bem, não pode fazer nada senão o bem, impede a discórdia e a miséria e traz a mais real felicidade. A abastança é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora. A força é forte em ferir, mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. Um último pensamento, mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, 645. O homem deve trabalhar não em favor do seu interesse egoísta, mas do interesse de cada um daqueles que o cercam, abençoando os outros por sua influência e boas obras. Esse propósito de Deus é exemplificado na vida de Cristo. Queridos, eu quero pedir que vocês saiam daqui com a seguinte determinação. Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me a amar. Faz-me amorável, amável, bondoso, cortês, para que eu seja parecido com Jesus. Foi assim que ele agiu. Dá para pedir isso? Sabem, nós todos queremos ir para o céu. Realmente isso é um sonho. Um sonho do dia em que não mais vai existir dor. Um dia em que as flores não irão murchar. Que lindo. Nós queremos estar nesse lugar, não queremos? Ali a paz reinará, ali o nosso lar será. Eu quero convidar a pessoa que está com a mensagem musical para cantar este hino, O Meu Lugar. E cada um de nós ao ouvir este hino, faça subir ao céu uma oração: Senhor, me prepara de forma altruísta para que eu esteja naquele lugar onde tudo será altruísmo, um lugar de paz, o céu. Faz de mim um instrumento da tua paz, do teu amor, um instrumento de bondade e misericórdia. Varre de mim todo sentimento egoísta, sentimento personalista, e ajude-me a ser assim como Jesus é. A esperança Nosso Pai querido, sabemos que Jesus veio a esse mundo para mostrar a Tua face, a face de um Deus que se doa, um Deus que se envolve com cada um dos Seus filhos, apesar de seu coração ter sido manchado pelo pecado. O Senhor foi às últimas consequências, oferecendo o Seu Filho, para que nós tenhamos paz e esperança e possamos sonhar com o Seu lar. Por isto, ó Deus, nos entregamos nesta manhã ao Senhor, pedindo que nosso coração seja plantada definitivamente a semente do amor. Um coração altruísta possa revelar a Ti de uma forma grandiosa ao mundo que nos rodeia, começando no nosso lar, no ambiente de trabalho, na igreja, onde quer que estejamos, que o mundo possa ver que temos estado com Jesus. Seja Ele o nosso mestre, o nosso exemplo diariamente. Mas, ó Deus, nós não podemos fazer isto por nós mesmos. Por isso rogamos que o Teu Santo e Poderoso Espírito venha continuamente lembrar-nos de que nós não viemos a este mundo para aqui ficar, nos conformarmos em fazer a vontade própria, mas viemos a este mundo para, sendo salvos por Jesus, sermos altruístas o suficiente para pensarmos também naqueles que ainda não o conhecem. Abençoa cada lar desta igreja. Abençoa, Deus, o pastor, os anciãos desta igreja, os demais líderes, para que de mãos dadas eles possam avançar e onde quer que forem, a luz e as trevas sejam contrastadas pela vida especial e espiritual que o Teu povo desenvolve. Tua graça esteja conosco, despede-nos com a Tua paz. Batiza-nos diariamente com o Teu Santo Espírito. São bênçãos que pedimos no nome sagrado de Jesus. Amém.